segunda emissão do Moscas Volantes, uma hora de terapia sonora que faço aqui na Walkman Radio. Tracy Bryant com Come Around, do álbum Subterranean, editado já em 2016, deu início a esta sessão, seguida de Doug Tuttle com It Calls On Me, tema título do segundo álbum deste americano de Rochester, New Hampshire. Step out to

sequência, os noruegueses Rancho Relaxo com o tema It's All a Dream, tema que faz parte do White Light Fever, álbum editado em 2015. Os The Attacks com I've Been Awaiting foram os senhores que seguiram. Ty Segall com California Hills e os Royal Headache com Garbage também fizeram as honras da casa. Eles que foram parte do cartaz de edição deste ano do festival Nós Primavera Sound, e corre rumores que a esposa de Ty estará na primeira fila para o celebrar. A ver, vamos. The Snails, com o tema Tea Leaves, projeto paralelo de Sam Hearing dos Future Islands, para ouvir agora. Yeah. Thank you. clean bread in my apartment. Put down on the curtains. But am I wasting that? Ouvimos três temas que marcam o regresso aos discos de Dan Sertain, Sipinks e os Cave Singers. Wipeout Beats, Soft Days e Christmas Night foram os temas que ouvimos. Segue-se James Supercave e o tema Whatever You Want do álbum Better Strange. If it- those windows. I don't wanna ruin my coat, but that's just the way it goes. Cheer up, you fucking bastard. That's all I heard him say. St. George's flag on white van. This is a human race. This is a human race. You keep in your disgrace. Chopped heads on London streets. All you zombies, tweet, tweet, tweet. This is a human race. You keep in your disgrace. Chopped heads on London streets. All you zombies, tweet, tweet, tweet. Não mojas volantes a caminhar para o seu final. Depois dos James Supercave, passaram por aqui os Bombay e o tema Sea, e ainda Sleaford Mods com o tema Tweet, Tweet, Tweet. Sleaford Mods que estarão presentes na edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura, que se realiza em agosto. Termino esta emissão com o regresso ao passado e aos Luna, banda de Dim Warham, líder também dos míticos Galaxy 500. O álbum é de 95, Penthouse, e o tema 23 Minutes in Brussels. Mochas Volantes regressam daqui a 2 semanas. Fiquem bem.